errado aqui. Quem não tá bebendo tá errado. Parado aqui. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão. Estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Hoje, para começar o programa, vamos com aqueles álbuns que completam 50 anos em 2024. O álbum de hoje é Atrás do Porto Tem Uma Cidade, de Rita Lee, terceiro álbum da banda, o primeiro com a banda Tutti Frutti. Destaques para Menino Bonito e Mamãe Natureza e o Tutti Frutti com Luiz Carlini, Lee Marcucci, Mamão, Paulinho Braga, Juarez, Luiz Cláudio. Terceiro álbum da Rita Lee, primeiro com Tutti Frutti, e é esse o álbum de hoje. Rita Lee, Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Vamos nessa aí, porque tem rádio nova chegando e a gente tem muita coisa para fazer hoje. Vamos nessa. We'll be right back. ânsia. Aquele que vivia me chamando de boquinha. Eu lembro que uma vez ele me disse: ei, menina, um dia eu ainda vou te amar de verdade. Quando eu era menininha, acreditem que o meu namoradinho de infância voltou e completou aquela velha profecia. Uma vez disse acredite de todo o coração. Eu gosto de pensar que tenho a vida pela frente pra ver acontecer o que nem sonha a imaginação. E daí? Simplesmente lindo. Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. Começaram a ter uma razão. É isso aí, galera, esse foi o terceiro álbum de Rita Lee, Por Trás da Cidade Tem um Porto, primeiro com a banda Tutti Frutti, grande álbum daquela série de garimpadas que a gente dá aí, e estamos trazendo álbuns que estão completando 50 anos em 2024, dessa feita foi a Rita Lee. Novidade dessa semana é que chegamos a mais uma web rádio no interior de Pernambuco, a Rádio Rock On. Agradecer o convite aqui do André, seja bem-vindo à nossa rede de divulgação e espero fortalecer aí da melhor maneira possível, beleza? Então tamo junto, agora são 14 web rádios, estamos ajustando para 2 transmissões por dia, beleza? Avisaremos em nossas redes sociais. Então agora nós vamos para Lançamentos da semana, baseado lá na coluna do Gastão Moreira, Casa Gastão, KZG News. Trouxe aqui David Gilmour e sua filha, The Bell Race, When I Die, That Guest, The Roddy Kent, Black Count Communion e Jesus Lizard. Para o bloco de lançamentos, você tá ligado, basei minhas colunas, meu programa aqui na coluna do Gastão, do Igor Miranda. Também teremos aqui um bandas que você nunca ouviu falar, do Igor Miranda, lançou aí na última semana. Cachorro latino aqui, não liga não, é assim mesmo. E vamos nessa então para os lançamentos aí da KZG News. Na sequência tem a Chaque e a Frigideira Acústica. In an unknown, fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. Place I've never been since. Stopped hoping it's an early age. Stopped guessing it's an early age. Start accepting things from day one. Can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. An angel gives up the ghost, and you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Always the last to know. Always the first to leave. Just let them walk all over you. You're wrong. see. Delivery will mess up the noses. Burning flames in the landscape. Forgotten by God and evil. People suffering without food, without love. There's no future. We'll be right back.

sou do jeito que achar que é pra ser. De todos os guetos, de todos os becos, de todas as crenças, de todos os nichos, de todas as raças, de todas as castas, de todos os povos, de todas as tribos, eu sou de todos os campos. Eu sou de onde eu quiser ser. Eu sou de todos os ângulos. Eu sou do jeito que achar que é pra ser. De onde eu quiser ser, eu sou de todos os ângulos. Eu sou do jeito que achar que é pra ser. De todos os guetos, de todos os becos, de todas as crenças, de todos os bichos, de todas as raças, de todas as castas, de todos os povos, todas as tribos, eu sou de todos os cantos. Eu sou de onde eu quiser ser. Eu sou de todos os ângulos. Eu sou do jeito que achar que é pra ser. Paulista e amo ser baiano. Sou brasileiro, repentista, sertanejo e africano. Eu sou. Espirrando gordura no fogão inteiro, do jeitinho que mamãe adora. Queremos agora Neuronóis com o som caótico. Eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem também o lançamento de Hélio Lima, meu queridíssimo Hélio Lima, In the Mirror of My Mind, ele também que é de São Paulo. E para finalizar o bloco, Raptora, com a música Sua Vida. Eles que são de Lafayette, Minas Gerais. Vozes sem final, fragmentos de uma alma dividida.

foi julgada na multidão e para sempre será julgada no trabalho e na religião, buscando sempre ser perdoada. Eu vou seguir o que eu quiser. Eu vou seguir o que eu quiser e foda-se. Som Four Times, de Alagoinhas, Bahia. Na sequência, tem Críticos, com o som Redenção, eles que são de Garapava, São Paulo. E para finalizar, o bloco A Delícia de Som de Footstep Surf Music Band, com o som Jaspião e Catatal, eles que são de Campinas, São Paulo. Uma delícia esse bloco, hein? Vamos aproveitar? skies that were for death trains. Ha! Ha! It was a cloudy Sunday. It was a cold and dirty aproveitando aquela gordura que fica na frigideira, porque aqui a gente não tem desperdício nenhum. A gente vai com um bloco totalmente maringaense. É isso aí, aqui da terrinha. Vamos começar então com a banda Fator Zen, com o som Sem Amar. E na sequência, para finalizar o Frigideira, vamos de 43 Duo com o som Metade. E é isso aí, pessoal. A gente finaliza então com o som da banda, as bandas aqui da terrinha. Um grande beijo. Yeah. nascemos tão sós. Metade de nós, por sermos tão sós. Esqueçam então, pessoal, que dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, tem Patrícia Schack, Melini Rock, no Antenne Rock Festival em Itajaí. Um beijo da Schack! Aí foi Patrícia Schack e a Frigideira Acústica com o melhor da música independente nacional e internacional, né? E eu, aproveitando o gancho da Schack aqui, vou trazer três sons que eu recebi aqui essa semana, bandas aí do circuito alternativo nacional, né? Banda T-Hell, com conversa midiática, Ronier, camarada me procurou aí no Instagram, Yin Yang e novo som da Sub Rock aí do Grande Gil, sempre mandando uns trabalhos bacanas pra gente aí. Aí eu volto com aquelas bandas que você nunca ouviu falar, beleza? Então, T-Hell, Ronier e Sub Rock pra você. Thank you. Tyrell, Ronier e Sub-Rock. Abraço aqui pra galera que sempre escuta o Panela do Rock, Du, Jaelson, Davi, Tonhão, Glazer, Luiz Omar, Juninho, Ronaldo Pitanga, Bruno, Gonzalo Munhoz, Carlos Baraza, Tio Beiço lá em Maringá, Jorge Torino no Rio Grande do Sul, Ariel na Argentina, meu filho Theo lá no Cerro, família Chau, que hoje está lá em Itaubi, Minas Gerais, né? Feriadinho na Bahia, a galera se pica. E é isso, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Abraço para essa galera nova que chegou aí, o Márcio, o André. Então, como eu disse, agora são 14 web rádios, só que você acompanha a nossa programação no Instagram aí, suas publicações, você vai saber. Agora vamos para a coluna do Igor Miranda, bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons trabalhos. Vou começar aqui o primeiro bloco com Royal Rage, depois tem a banda Encrenca, Chuva Negra, Lúcia Vulcano, Lombardi e Attentant. Então, Royal Rage, Encrenca, Chuva Negra, Lúcia Vulcano, Lombardi e Attentant. Igor Miranda, colunista de música, eu sempre acompanho, sigo, faço parte do grupo lá no WhatsApp. São essas colunas aí que vão abastecendo a gente com novos sons, né? Então é importante você curtir aí e vamos nessa. Primeiro blocão aí de bandas que você nunca ouviu falar. We'll be right back. sabe que é o que interessa. O problema é que ele desfaz seu interesse público. Ele faz em câmara secreta. Ele faz, aí sim, em chá, em almoço. Imagina se os japoneses não estão interessados pra caralho. Mas não se trata de ser ostentatório. Yeah. te pedi. Por ano aqui, entre o que eu te pedi. Mais alto eu não ouvi, foda-se, tô nem aí. Mais alto eu não ouvi, foda-se, tô nem aí. We'll be right back. take a moment to align your falling aspirations and embrace the asinine. Into the indiscernible, a union in terminal decay. Well, order's overrated. Welcome to the state of disarray. Essa foi a primeira parte aí do Bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons álbuns. Então agora a segunda parte. Colton Cerny, Gooseberry, Bad Guru, Angélica e The Crooked Path, Light Down e Eden Attract. Não, Eden Attract, beleza? Mirror. Então, segunda parte da coluna do Igor Miranda, bandas que você nunca ouviu falar, mas lançaram uns bons sons. Eu volto aqui ainda para um pouco de blues e me despedir da galera aí, beleza? curtains start to open and everyone is gone. It feels so damn cold. You burn like the sun. Keep your head above the water. Keep your eyes beneath the gun. Yeah. Essas foram as bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons trabalhos. Aí também depende da sua, do seu gosto, né, da sua crítica pessoal. Eu particularmente curto muito esses sons novos. E para fechar o programa, vamos fazer um mix de blues aqui com dois grandes artistas da Bahia, de Salvador, Eric Asma e Candice Fiais. Eu trouxe aí três sons de cada um pra gente curtir e fechar o Panela do Rock de hoje. Eu não posso fechar o programa sem deixar um abraço pros meus amigos da Rádio Rota 220. Pessoal que compra meu discurso, que tá sempre aberto aí a ideias, é uma rádio que deixa todo mundo interagir, falar o que pensa, fazer o que pensa e não se vende por qualquer coisa, né, velho? Então, tipo assim, abraço meus amigos Dan, Guto, Paulo, Vivi, Zé Júlio e Pete, sempre juntos aí, Panela do Rock, tem um orgulho danado de fazer parte disso. Então, Panela do Rock, você sabe, começa no domingo na Rádio Rota, termina no sábado na Rádio DNA do Rock. Só acompanhar as publicações aí, Rock Panela 13, volta semana que vem e vamos aos blues. Não se esqueçam, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Eu já falei, em tempos atuais é muito importante. Fui, abraço até semana que vem. Valeu! coisas vão voltar. Tivesse sobrando, só que ela não está nem nunca esteve. Eu prefiro não arriscar. Você parece que ignora o tanto que eu sinto. menina, faz tanto sol que cega a voz. É feminina, não tente controlar. mistério não é questão de opção. Você percebe que a vida